O programa que se segue é da autoria da organização não-governamental brasileira Stop à Destruição do Mundo. Olá, caros ouvintes do nosso programa semanal que trata da trilogia analítica e as incríveis descobertas nos mais variados campos do conhecimento, como a psicoterapia, saúde, educação, filosofia e a área da energética, metafísica, com o Cap Motor e tantas outras. Temos o prazer de mais uma vez ter conosco Dr. Norberto Cap e o seu equipe de colaboradores. Olá, Dr. Cap. Queria falar um pouco sobre a origem que eu descobri das moléstias, não a origem orgânica que a medicina vem tratando há muito tempo, mas a verdadeira origem que eu reputo que é mais uma origem emocional, uma origem psicológica, e que a, em geral, né, a psicopatologia, a ciência, não vem tratando adequadamente. Eu escrevi um livro em 1965. O livro saiu em 66, naquela ocasião que eu trabalhava no Hospital das Clínicas, na clínica do professor Edmundo Vasconcelos. Edmundo Vasconcelos era um operador. Ele descobriu novas técnicas de sutura e, inclusive, de operação. Então, ele chamava, atraía, né, muitas pessoas para aprender na cirurgia tais técnicas. E ele criou, na sessão dele, uma medicina psicossomática. Então, nós fazíamos lá a psicoterapia. E como ele trabalhava com moléstias do aparelho digestivo, porque, como os senhores, é importante saber, a questão das doenças, das emoções, a questão, principalmente dos sentimentos, né, ataca muito o aparelho digestivo. Por isso, a pessoa às vezes tem ânsia de vômito quando vê qualquer coisa que não gosta. Então é famosa, né, a questão da úlcera, do duodeno, a úlcera do estômago, que tantas pessoas operam até hoje ou fazem uma sutura na parte da ulceração. E de maneira que nessa clínica entravam muitas pessoas com dificuldades assim emocionais. E após conversar com elas, né, porque o processo de psicoterapia é o processo de conversar. Não pode ser uma conversa entre duas pessoas, entre o terapeuta e o cliente, ou então pode ser também no grupo. E como havia um número muito grande de pessoas doentes, né, com uma sintomatologia orgânica nesse sentido, nós fazíamos uma terapia de grupo e com um resultado até incrível. Então eu comecei a notar que as doenças, principalmente doenças físicas, ou também, né, porque doença mental, em geral, os psiquiatras notam que existe um outro fator, que não é bem o orgânico, o cerebral, né, que causa uma perturbação mental. Mas tem outras questões, por exemplo, questão do ambiente que a pessoa vive, até questões assim de crença, mas em geral não houve uma relação ainda como nós fazemos. Por que que o indivíduo realmente cai em doenças assim mentais? E o que eu tenho descoberto através do tempo é que primeiramente a pessoa faz um desvio, né? Um desvio na sua maneira de pensar, um desvio ou então exclui, né, o pensamento de afeto e coloca muito pensamento de inveja. Então o próprio Freud, ele fez essa descoberta que a questão da inveja seria fundamental para as perturbações mentais. De maneira que, tratando desse lado, fazendo a pessoa reconhecer, e é muito difícil uma pessoa, por exemplo, reconhecer que tem um processo agudo de inveja e que isso lhe causa dor de cabeça, isso lhe, é cefalalgia, né? Que isso causa enxaqueca, que isso causa problemas, não só no aparelho digestivo, mas no aparelho circulatório. Então, na clínica cardiológica, eu trabalhei também com os clientes do professor Decure naquele tempo. O professor Decure era um cardiologista. Então, ele notava que a maior parte dos indivíduos que têm infartos, né, infartos do miocárdio, infartos que é uma doença das coronárias, do coração, que eram pessoas muito assim, emotivas, emocionais. Então, até os médicos lá, que eram interessados por problemas cardíacos, eles também se submetiam à psicoterapia para evitar, né, que as emoções estragassem a própria profissão e que estragasse o próprio corpo. De maneira que, como estou falando para os senhores, todas as tipos de doença, não só do aparelho digestivo, como do circulatório, do respiratório, né? Respiratório diz respeito aos pulmões, né? A respiração da pessoa. E a pessoa que tem problemas respiratórios, como, por exemplo, a doença na respiração, né? A pessoa tem dificuldade em engolir o ar, que existe em abundância, mesmo que esteja muito envenenado atualmente. Problemas assim na maneira de se comportar na vida. Eram pessoas tímidas que acabavam se tornando até tuberculosas. De maneira que existe uma base assim emocional em toda doença, seja no sistema cardíaco, no sistema respiratório, no sistema digestivo e até no sistema ósseo. Por exemplo, pessoas que toda hora provocam desastre, caem, quebram uma perna, caem, quebram um braço. Ou então, outros tipos de trauma, né? No esporte, bate a cabeça, ou então no próprio esporte de automóvel, né? Tem um desastre. São pessoas que têm uma atitude muito assim destrutiva. Então são três os fatores que causam mais doenças, né? O primeiro fator é uma destrutividade muito grande. É uma questão assim da pessoa querer se atacar por sentimento de culpa. Um segundo fator, portanto, é o sentimento de inveja, sentimento de ódio, um sentimento assim de não aceitar o próximo como ele é. Porque a pessoa que não aceita o próximo, a pessoa que quer que o próximo sirva a ele, né? Que os outros sirvam a ele, são pessoas que acabam ficando muito doentes. São pessoas que não conseguem o controle, porque é fazendo o bem que a pessoa recebe o bem, né, de volta. Ou então a questão da, em terceiro lugar, né, a questão da arrogância, né, da soberba. O indivíduo tem ideia que ele é superior a tudo, ele sabe tudo, ele que resolve tudo. Então ele se coloca lá em cima como se ele fosse dono da própria vida. Então são esses três tipos de atitude, de atitudes, né, fundamentais que levam o indivíduo às doenças. Agora, nós temos aqui algumas pessoas especialistas no campo da psicoterapia. Eu gostaria de ver a opinião deles. E o doutor Geraldo, que é um colombiano, né? um médico colombiano que trabalhou muito tempo em Nova York e atende aqui também as pessoas que queiram ver os aspectos, né, a etiologia de suas doenças. O que, que o doutor Geraldo gostaria de falar? Sim, doutor Kepe. Como o senhor sabe, durante uns 40 anos eu estado trabalhando com pacientes principalmente de essas doenças que a medicina classifica como mortais, como incuráveis, como cânceres, doenças do sistema imunológico. E atendiendo ele, yo percibí una cosa muy interesante que, o que corroborado que el señor está hablando, es que, por ejemplo, las personas no son las cosas externas lo que causan la doença. Personas pueden trabajar con agroquímicos, con agrotóxicos, pueden trabajar con muchas cuestiones físicas como radiaciones, y no todo mundo adoece, solamente adoecen aquellos más desequilibrados, más destructivos, o que no aceitan a felicidad de ellos y de otros, los más arrogantes son los que adoecen. Y lo interesante también, doctor Kepe, que esto es importante para la cura y para la prevención. La cura no depende también no de factores externos, de medicamentos, o de cirugía, o de radioterapia, o de quimioterapia. Las personas, por ejemplo, con cáncer, ellas pueden hacer toda clase de terapias, mas si ellas aceitan desde el interior de ellas, aceitan sus problemas emocionales, es un camino de cura. Uno observa eso con personas con cáncer, con lupus eritematoso, con artritis reumatoideo, que a persona, o camino de cura es cuando la persona interioriza, cuando ella aceita que ella misma generó los problemas por sus desequilibrios emocionales. Mas nota no problema de tumores, por exemplo, que os tumores aparecem depois que as pessoas passam por enormes raivas e desgostos. Exatamente, Dr. Kepe. Então, uma atitude assim de descontrole nas emoções pode levar, né, ao problema de tumor em qualquer região do corpo. Especialmente naquela região do corpo que está mais fraquinha, é onde desenvolve. Mas o fundamental é essa questão emocional para gerar as doenças e também é importante para curar e prevenir elas aceitando nossos desequilíbrios emocionais. E o doutor Ademar, o que gostaria de falar? Então, doutor Kepp, essa questão da consciência ela é muito importante, né? E o médico tem que realmente considerar isso se ele quiser se aprofundar na causa verdadeira da doença. Eu vou citar um caso aqui que aconteceu no pronto-socorro, né, de um paciente que chegou com uma dor de cabeça muito forte, vômitos, diarreia e sangramento anal, inclusive. Aí, vendo a história melhor dele, né, aí ele falou que tinha tido um sonho muito violento, assim, durante a noite, que tinha perturbado muito. E nesse sonho, ele foi participado de uma reunião, né, com várias pessoas notáveis do mundo todo. Aí, quando ele levantou para falar nesse sonho, ele viu que o irmão dele estava presente nessa reunião também. Quando ele viu o irmão, ele ficou com muita raiva, porque ele achava que o irmão não devia estar lá. Aí, em vez dele citar alguma coisa, falar alguma coisa, ele pegou e saiu do ambiente. Mas saiu com raiva. Aí, no outro dia, quando ele amanheceu durante o dia, já amanheceu com sintomas, com a dor de cabeça, dor de barriga, diarreia e tudo. E foi parar lá no hospital. Aí eu perguntei para ele o que ele achava desse irmão, né? Na vida real e no sonho. Não, é uma pessoa profissionalmente muito competente, agradável, tinha uma família legal, tudo. Aí eu mostrei, né, que nem o senhor já citou, a questão da inveja, que como ele tinha a raiva de ver através do irmão dele a inveja que ele tinha, né? E que isso, mesmo durante o sonho, assim, pode perturbar a pessoa, porque a pessoa acha que ela pode pensar o que quiser, assim, falar o que quiser e sentir o que quiser, mas não pode. O nosso organismo está assim, num contínuo, né? Num certo equilíbrio. Se a pessoa sai desse equilíbrio, a pessoa somatiza. Agora, nesse caso, né, doutor Ademar, por que é que ele tinha inveja, né, desse irmão, né? Então, porque o irmão tinha qualidades, né? Que ele possivelmente ou não tinha, né, ou tinha alguma coisa, mas queria destruir um bem que o irmão tinha, né, assim, que ele também tem no interior dele, tem essa capacidade, mas não admitia. Então, ele querendo destruir, por exemplo, as qualidades do irmão, né, a idealização muito que ele fazia do irmão, ele destruía a si próprio, né? Exatamente. E com isso, né, acabou causando uma doença até orgânica. Então, a raiva que a pessoa tem de outra, seja por inveja, seja por qualquer motivo, mostra uma raiva que ela tem de si mesma, do interior dela mesma. E na questão da pedagogia, né, nós estamos aqui com a Luciara. Ela tem experiência em pedagogia, tem um livro, né? Como é que chama seu livro? A Terapia em Sala de Aula. Então, qual a sua ideia sobre a questão da educação? Acha que só transmitindo conhecimentos é suficiente? Não. Precisaria formar pessoas, né, Dr. Kepp? E eu estava vendo que quando você fala de in, quando você usa o prefixo in, é não, né? E quando você vai informar, significa que você não dá formação para o indivíduo, né? Só dando informações. Então, a terapia em sala de aula vem justamente mostrar que se não trabalhar com essas emoções que o senhor fala, não tem aprendizado. É um bloqueio muito grande que acontece. Eu tenho um exemplo de uma aula que nós demos, trabalhando com o tema da autoconfiança. Então, nós perguntamos para os alunos de onde vem a autoconfiança de uma pessoa. E eles falaram, vem da família, vem da situação, dinheiro, amigos, etc. Então, aí nós mostramos que muita gente com dinheiro, com família, com situação, e não tem autoconfiança. E que a autoconfiança vem justamente do controle dessas emoções que o senhor estava falando e de uma aproximação do que é belo, do que é bom e do que é verdadeiro. Então, quanto mais a pessoa é verdadeira, por exemplo, mais confiança ela tem. Quanto mais ela mente, mais falta de confiança ela vai ter. Então, nós trabalhamos esses temas em sala de aula, trabalhamos essas questões que vai no interior do indivíduo, que vai trabalhar lá na ética dele. Então, o resultado é muito grande. É interessante, né, Luciana, a seguinte questão, que as escolas, as famílias, acham que, por exemplo, para a pessoa aprender, basta a transmissão de conhecimento, né? Se transmite a pessoa... está ouvindo nas salas de aula, está fazendo exercício, etc., que isso é suficiente. Mas o conhecimento não entra só pelo intelecto. Se a pessoa, por exemplo, não consegue passar de ano, não consegue aprender uma matéria, é porque existe um sentimento ali de oposição ao conhecimento. E esse sentimento seria o quê, né? Então... Inveja, né? Uma oposição estrondosa ao conhecimento. Então não adianta, né, só fornecer ao aluno conhecimento de uma matéria. Tem que fornecer ao aluno a necessidade dele verificar o grau de inveja que ele tem, o grau de soberba, o grau de raiva, de vingança, para ele aceitar, então, o conhecimento. Que o conhecimento vem de uma atitude afetiva, né? Que a pessoa só conhece através de que sentimento, né? Do amor, né? E a Selma, né? O que a Selma gostaria de falar? Doutor Kepp, eu vou aproveitar, então, que o senhor estava aqui junto com o doutor Giraldo, doutor Ademar, falando sobre a questão da saúde. Então, hoje seria, nós estamos com as últimas vagas para o curso de Psicossomática Integral Trilógica, que tem início hoje, dia 3 de agosto, às 19 horas, no Colégio Estela Maris. Então, se você ainda quer se inscrever, nós estamos com as últimas vagas, assuntos como os tratados hoje, a origem emocional das doenças, a importância da vida psíquica na vida de cada um de nós. né? A doença como uma atitude, a questão da vitimação, da pessoa perceber que é importante a vontade dela na cura, na remissão dos sintomas. Que a doença vem por consequência de pensamentos ruins, de sentimentos negativos. Então, a questão da energética também influenciando a nossa vida. São, assim, conceitos fantásticos, aulas de muito conteúdo num curso livre que terá duração de 3 meses. Então, você ainda tem chance de se matricular, se entrar em contato com a Cita pelo telefone 3032-3616. Então, e agora, tem alguma orientação a respeito dos seus clientes? Atendendo, não é, doutor Kepp, a gente vê... A Selma é psicanalista também, né? Isso, né? Faço parte aqui da equipe, da Cita, e eu acho, assim, a importância fundamental das pessoas despertarem para a questão da vida interior, da vida psíquica. Porque as pessoas vêm procurar o tratamento, por exemplo, buscando muitas vezes, assim, um alívio de situações imediatas, alguns sintomas mais prementes que incomodam muito na vida, seja uma enxaqueca, seja uma situação que ela não consegue se resolver financeiramente. E muitas vezes isso é apenas a ponta de um iceberg, né? Que ela nota que começando a fazer o tratamento trilógico, ela vai descobrir um mundo que antes ela desconhecia e que é fundamental entrar, se aprofundar nesse mundo das emoções, dos sentimentos. Por exemplo, uma criança assim, isolada, né? Uma criança que não se relacione com as outras crianças, né? Que não se relacione bem com os professores, é uma pessoa, assim, muito doente, né? É. E por que a senhora acha que fica assim? Então, aí ela já mostra um alto grau, assim, de rejeição à vida, né? Rejeição ao bem, ela deve achar muito, assim, que ela se basta, né? Não precisa dos outros, né? Que vive muito no mundo das próprias ideias. E, geralmente, né, a família também tem essa tendência, não é isso? Ah, sem dúvida, né? Porque a criança, ela vai seguir essa linha que ela tem na casa dela, né? Uma coisa até psicogenética, muitas vezes, não conscientizada. Então é importante ver que existe a patologia individual e a patologia social também. Por exemplo, a questão da televisão, né? Questão dos filmes. Se a pessoa assiste muito televisão e a pessoa fica muito interessada em filmes, em bandas de rock, coisa assim, basta saber que na Alemanha, né, houve um festival lá com 16 mortes, né? Sim. Que houve pessoas pisoteadas e morreram 16 jovens. Então, essa atitude social, né, patologia social, o que que é, né, psicopatologia? Não é que a pessoa não se adapta à sociedade. É uma sociedade mal elaborada. Sim. Uma sociedade doente. Por exemplo, uma sociedade que dá só ênfase, por exemplo, a ganhar dinheiro, a ser rico, é uma sociedade muito doente que adoece seus cidadãos. Então, esse conceito não existia até hoje, quando nós começamos a notar que não só o ser humano é doente, mas também a estrutura social que ele vive é muito doente. E as instituições, não é, doutor Kepp, estão sempre organizadas de uma forma invertida, desviando o ser humano do que é essencial para a vida dele. Agora, falta um minuto, quer dar informação sobre... Aqui é os trabalhos? Sim, exatamente. Então, se a pessoa quiser buscar terapia individual, terapia de grupo, conhecer mais sobre a trilogia analítica, informações estão no site www.trilogia.ws. Eu mencionei anteriormente o curso de psicossomática integral, que é aberto ao público em geral e terá início na terça-feira. Mas nós também temos inscrições abertas para o curso de professores. Também é um curso livre, duração de 3 meses, e ele terá início assim que se formar uma turma nesse mês de agosto. Maiores informações, Luciara, telefone? 3032-3616. Então, até a próxima semana.